take the form 5A pitch position. Select Argentina 1910. Voice steps localizer. We're going to localize Argentina 1910, localize one runway 12. LZ24, calling 6-10-15-126, decimal 8-5-4-1-2-5, decimal 4-5. East Center, 126, decimal 8-5, 1-2-5, decimal 4-5, airport code 0-2-4, good night. 1910 established on localizer. 1910 established, 118, decimal 95. Okay, changing now frequency 118, decimal 95. Papa Control Argentina 1910, good evening, established on localizer on runway 10. 9910, the ground is 34, I turn contact ground 1-1-4-1. 1-1, decimal 1, ground frequency Argentina 1910. Frequency program Argentina 1910, please. Frequency ground 1-1, decimal 10. Decimal 10, okay, Argentina 11, 19 10. Valeu. Fala Salvador, bom dia, Wolf, Papa. Fala Salvador, bom dia, Wolf, Papa. Solid ground, Argentina 19010, good evening, locating runway by Golf. Argentina 19010, approved the type 2 Alpha, Taxi Juliet, gate 10811. Gostava, senhora, responda aqui na posição número 2 do pátio principal, solicito autorização de rebote para o pátio de carga, posição 6, Romeu. Quem que é a autorização? Observa. Foi confirmado, Argentina? This is a taxi by Alpha, then Juliet, April 1, and I stand 10. Taxi, gate 10, April 1. Thank you. Busco os tango, peço confirmando, posição 0271 para o pátio 3. Busco os papas, senhora, da ponte 2 para o pátio de carga, é posição 6, Romeu. Gente, está autorizado, porém, deixa a entrada da Juliette inicialmente livre para o Airbus da senhora Alfa. Mas está autorizado já dar a resinha da aeronave e após será autorizado até o pátio 3. Até o pátio 3, obrigado. Vitória, Golfo, Golfo Papa. Prossiga. Uma informação, senhora, a aeronave da seria essa aeronave que chegou aqui na ponte número 9 ou tem uma posição específica dela, senhor? Vamos aguardar na passagem. Cheguei aqui ingressar na posição 10. Positivo, ela já está no gate, eu vou iniciar o puxa, fechar. Thanks. Ok. Pássaro, mais um pássaro, por alguma coisa. 0-6. Romeo Controle, bom dia, o Gustavo Papi Fora Lantela, em reboque na posição de número 6, Romeo. Que Gustavo saiu? Grato, bom dia, senhora. Romeo. câmbio 1066 da informação já. Solicitação Guarulhos. Igual 1106, autorizado Guarulhos de nível 340, decola pista 10, curva direita, saída da El, Lisa Motiva, via piso 10, procede conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.8, transpondo 5551. Autorizado Guarulhos nível 340, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita, saída da El, Lisa Motiva. Controle 198 e o transponder 5551, rumo ao 9106. Rumo ao 06, contagiante correto, centrão para os BS 90. Charlie, descendo até 150. 3070, essa identificação autorizada via MAR e prossiga para 263, ajuste 1-0-1-1. Via MAR, DLS-10, pode voar já, já no presente, pode utilizar? A do Buna, 3170. Boa, Buna, 3170, desce pra 2. 170 está autorizado e ele é 76, reporte localizador. Reportará no localizador, eu estou entrei, 170. Salvador Gol 9106, pushback saneamento, porta 1. 9106, autorizado, já pronto. Semana. estabilizado, tá 3170. Tá 3170, chame torre na frequência 118.95. Salvador, bom dia, tá 3170. 3170, bom dia, esse é o time de Salvador, no 1, tem índice 11, piscina 0, vento 200 graus, 032. Livre pouso, pistão no 0, ajustado no 0 no 1, tá 3170. Salvador, algum 9106 para o táxi com 172 a bordo, 3 horas e 45. Operando o galeão. 9106, está autorizado o táxi até o posto da pistola 0. Lá chama a torre 1895, adicione o altímetro no 0, 11. Então, posição da 0, lá chamada 8895, 9106, boa noite.